começando mais um Rota de Fuga Podcast. Então, fugitivos sintonizando o seu rádio. Nossa, que coisa da década de 60. Igual o papo pré-podcast. Estamos chegando aqui com uma indicação musical. Episódio desse formato que não sai faz um tempinho. E aqui comigo tá a Nath. Oi, gente. Que tem um chocalho ali pra manter o ritmo. E o cavalo manco. Doente, porém vivo. Assim como todo brasileiro. Exato. E eu sou o Lucas e a gente vai começar nesse podcast musical. E eu queria puxar aqui, cavalo manco, manda sua indicação. Você começa. Tá, seguinte, a primeira indicação que eu vou fazer é de uma... É da minha banda predileta de todos os tempos, né? Que é uma banda daqui do Pará chamada Cravo Carbono. Vocês já viram falar dela? Eu jurava que era Gabi Amarantos. Não, ai, não. Mas, tipo, é um negócio muito entrelaçado. Eu posso tirar um tempinho pra explicar um pouco desse contexto? Pode, mas manda o link aí pra gente já. Tá, é porque o que acontece? É, a guitarrada surgiu na cidade de Barcarena por um moço chamado Vieira, né? Que acabou virando Mestre Vieira. É, que foi uma galera que tinha uma influência de música caribenha, porque as rádios daqui do Brasil, elas não pegavam tanto, mas as rádios do Caribe funcionavam melhor aqui na região norte, né? O sinal delas. Então a gente escutava mais rádio caribenha do que... Aí, tipo, a galera tinha muita influência da Jovem Guarda e o pessoal não tinha nenhum recurso, mas tinha guitarra, né? Aí, a partir da guitarra, dava pra fazer uns bailinhos conectando a guitarra na parte elétrica de carros, né? E assim eles foram adaptando os estilos deles até o Vieira criar a guitarrada e a lambada. Ele criou as duas coisas juntas, né? E elas fizeram... O estilo de guitarra deles fez um sucesso estrondoso aqui no... principalmente na região norte, mas em todo o Brasil. Até elas ficar um pouco esquecida no começo dos anos 90, né? Ele criou o Beto Barbosa. É, basicamente. Mas muita coisa que saiu, assim, foi o embrião foi o Vieira, né? Com a guitarrada e com a lambada. Aí o que acontece? O Cravo Carbono foi, tipo, pessoas daqui da cidade que eram, tipo, acadêmicos de música e outros cursos que resolveram pegar a guitarrada e, tipo, repaginar ela para novas gerações conhecerem, sabe? E, tipo, eles lançaram em 2001, né? Foi gravado em 99, mas lançaram em 2001 o primeiro álbum deles, que é o Peixe Vivo, que ele é basicamente um resumo de toda a música paraense daquela época. Tipo, até aquele momento. Sabe, foi bumbá, carimbó, lambada, guitarrada, brega, até rock. Todos os estilos estão apenas nesse álbum, né? E quando eu escutei ele pela primeira vez, eu fiquei tipo, caralho, como assim? Tipo, deu um tilt na minha cabeça, que eu não conseguia entender mais ou menos que tipo de banda era o Cravo Carbono. Na época, ela foi classificada como uma banda de rock, mas eu considero ela muito mais uma banda de guitarrada com uns e outros elementos de rock do que uma banda de rock com guitarrada. Essa música que eu mandei pra vocês se chama Mercúrio. E ela fala sobre... E ela é um brega. Aí se vocês quiserem dar play, vamos dar play junto. 3, 2, 1, vai! Essa música é aquela o quê? Como pode peixe vivo vir fora da lagoa? Escuta. Interessante. Realmente tem uma vibe meio Jovem Guarda. Tipo antes do Roberto Carlos ficar maluco. Sim, mas isso é brega. Não, é uma parada que sempre se fala do metal. E pra você poder brincar no metal, pra quebrar, você tem que saber música clássica. Poder, tipo, você tem que saber construir pra poder destruir. Isso que eu tava falando faz muito. Você comentou de serem acadêmicos, faz um sentido. Os caras têm um domínio da música pra poder brincar com ela. Os peixes esquecem, os peixes são felizes, os peixes engolem. Mas aí, o que tá achando da guitarra? Muito boa, não ouvi ela sendo tocada assim há muito tempo, não ouvia. Tem uma coisa quase que... Não, a música assim, realmente, faz que é bastante tocando uma música assim. É quase um... aquele rock de praia, aquela surf music. Tava tentando lembrar o que, né? Tava me dando uma lembrança de alguma coisa, só que eu não sabia o que é isso. É o tipo de coisa que... Nossa. Mas minha dor é oriental. E agora cara. Nossa, a questão da melodia, a letra é maneira, mas é aquela parada, o brasileiro não dá valor à cultura, à própria cultura. Sim. Você pegar só o instrumental dessa música e se passa por surf music, nego ia pagar pau. Sim. Com certeza. Pior que antigamente eu ficava no Twitter. Os caras. Eu não vou escrever esse brinquedo aqui que eu sei quem, eu botei em inglês e ficava dando RT como se fosse música gringa pra testar quem é esse otário que dá RT ainda, tá ligado? Por causa da letra. Aquela. Lembra do Culpa das Estrelas? Lembro. Aquela cantora lá falou que ia fazer uma parceria com o Bin Laden, com esse brinquedo. Quando esses funkeiros daqui, nego, ficou zoando, sendo que, tipo, não, a mina sabe que ele sabe do estilo deles e tal, e gostou, achou interessante. A gente não valoriza os músicos daqui, acha que, tipo, é zoado. Dá uma raiva. Pronto, a música acabou aí pra vocês também? Também. E aí, o que vocês acharam? Adorei. Já vai pra minha playlist de músicas pra fazer faxina. É a música pra poder surfar, pegar uma onda. Cara, qual é o papo da guitarrada, no final das contas? Que eu não expliquei conceitualmente o que é a guitarrada. O Pio Lobato, ele explica muito bem isso, né? Eu vi uma conversa com o Bial, que ele participou. O Pio Lobato é o guitarrista dessa banda, né? É porque, tipo, o Cravo foi a banda que meio que lançou ele, mas ele tem uma carreira solo gigantesca, né? Que ele é mega fã de rock progressivo, então a vibe dele é misturar guitarrada com rock progressivo. Nossa! E ele tem álbuns inteiros, assim, só de música instrumental, que é uma viagem muito foda, né? Ele é aquele tipo de músico que aparentemente parece ser chato, assim, que não se mexe no palco, tem 1 milhão de pedais e distorções, assim, e fica quieto no canto dele só fazendo barulho. É o teatro mágico. É, não dessa vibe, porque, tipo, ele ainda tem muita vibe, tipo, de usar camisa florida abotoada no meio, sabe? Bonezinho, essas coisas. Aí, tipo, o Pio, ele explica o que é guitarrada, né? Tipo, bom, quando a gente for pegar uma estrutura de uma música com guitarra, a música vai tocando o riff, né? Vai tocando, e chega no solo, que é a parte especial, e depois volta pro riff de novo, né? Sim. A guitarrada é uma música inteira composta apenas de solo. Caraca. É, então, além de tu tem que saber tocar pra caralho, tem que ter memória boa pra decorar as músicas. Porque a vibe da guitarrada é essa. Essa música é a música que encerra as músicas cantadas desse álbum, que é o Peixe Vivo. E eles resolveram... Eu achei isso muito legal, que a última música dos Ritmos Parentes que eles resolveram explorar, eles resolveram usar o brega como último, sabe? Pra fechar o disco. É um ritmo que marca essa região. Sim, mas tipo, eles têm eles têm música punk... Tem lambada, sabe? Tem guitarrada. Tem... Cara, esse álbum inteiro, ele é realmente um resumo. Ele é um resumo tão resumido que essa música mesmo, né? A bateria é batida de bailão, a guitarrada é guitarra de brega e o baixo é baixo de boi bumbá. Eu consigo identificar esses três ritmos em uma música só. Nossa. Enfim, é isso. Vocês querem ir pra próxima rodada? Eu acho que já falei bastante. Só queria saber mais impressão que vocês tiveram da banda. Eu me amarrei. Eu gostei muito. Com certeza eu vou tirar um pouco. Porra, bicho, e a letra, cara? Pelo amor de Deus. Ah, o vocalista é o letrista da banda, que é o Lázaro Magalhães. Ele é um poeta daqui da cidade, jornalista. Eu queria aproveitar uma coisa que eu não fiz em outros episódios, mas eu vou tentar organizar uma playlist do Spotify com as músicas que foram indicadas aqui. Nossa, por favor. Porém, essa música não tá no Spotify. Aí você me quebra, né, meu rapaz? É porque o Peixe Vivo ainda não foi pro Spotify. Só o segundo álbum deles que foi pro Spotify, que é um álbum melhor gravado, que é o Cortex. Que, inclusive, se vocês quiserem escutar uma música do Cortex, eu mando pra cá. Beleza. Ó, agora, Nath, o que você vai apresentar pra gente? Vou começar com uma música nova. Fresquinha, lançou quase agora. Que é a música A Queda, da Glória Groove. Legal, cadê o link? Sério, eu tô mandando. Tô devendo viés, hein? Vocês vão ter um react meu ao vivo desse negócio. Glória Groove! Agora a Groove, que é o stand do Daniel, né? Que é o Aladdin, porra. É, o Guaragruz é o Aladdin. E é um Power Ranger, inclusive. Nossa, verdade, ela é um Ranger preto. É, o que eu tava falando era que eu gostei muito dessa música, porque ela explica muito bem sobre como hoje as pessoas estão dando muito mais atenção aos fracassos das outras pessoas do que aos sucessos. Então, acho que é uma mensagem muito importante a ser dita. É... E agora pode dar o play, gente. Ei, tem que fazer o númerozinho para ajudar o editor. Eu posso fazer então a contagem? Vai. SB Music apresenta Gloria Groove, A Queda. Respeitável público, um show tão maluco. Essa parece o Coringa, o louco, o palhaço. A gente vai armar um. Nossa, isso é muito Panic at the Disco. Nossa, eu curtia muito Panic at the Disco. É bom. Ele tá falando muito que tá uma vibe muito Tim Burton. Pro meio que Melanie Martinez, sei lá. Vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra. Nossa, que batida extra, interessante. Logo o show começa. Muito. É o último álbum do Panic at the Disco. Nossa, tô adorando. Sim. E essa maquiagem tá muito bem feita. Temos que concordar aqui que a Gloria Groove evoluiu muito durante os últimos tempos, né? Mas era todo mundo muito amador, e a gente vê o profissionalismo total. Com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tem. Ela só precisa montar um álbum bom, né? 100%. Sei que você gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de mim, vai sangrando. Ah, a carapuça serviu. Cadê você? Ninguém viu. Essa música tem potencial pra bombar, cara. Essa batida pega. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver. Esse tipo de batida a gente escuta em várias músicas, mas a voz da Gloria Groove não. E eu gosto muito da voz dela. Eu também, eu acho que ela tem um timbre único, sei lá. Uhum. Sim. Eu quero ver coisas mais dela solo, né? Que geralmente ela faz muitas participações em clipes. Eu às vezes sinto falta de ver coisas dela mesmo, dos projetos só dela. É, realmente. Eu até dar like no vídeo aqui já. Ai, Garcia, essa tampada de Power Ranger nova tá bom, hein? Porra, tô amando. Esse clipe podia ser a temporada... o ano 30. Inclusive, eu acho que eu nunca vi a Gloria Groove não caracterizada. Vou pesquisar depois. Ah, é um homem. Você assistiu o Cê da Napo, ela aparece como Daniel. Ah, eu não sabia disso. Ué, elas são os três personagens, né, cara? Nossa, ficar vendo o clipe com vocês é legal pra caramba. Pô, o ruim dessa música é que ela acaba. Acabou aí pra vocês também? Acabou com a risadinha do Joker. Acabou, porém, com aquele gostinho de quero mais. E aí, gay, tá tão sério por quê? Nossa. Ó, todo mundo puxou uma e eu quero puxar o easter egg pro futuro podcast do Rota, que é Satisfied de Hamilton. Vou mandar o link aqui. E normalmente, quando você fala em musical, você tem aquela ideia de quase que um cantando na chuva. Aquela coisa mais cult, mais chata. E Hamilton vai naquela pegada de hip hop, de música negra, sabe? Ela usa Hamilton muito... é o musical da Disney, no caso? É, a Disney comprou os direitos de transmissão. Cara, me dá o contexto disso, porque eu não sou muito inteirado em musicais e afins. Então, o musical é basicamente o Lin-Manuel Miranda, ele tava de férias do primeiro musical dele, que ele escreveu e tal, e ele comprou uma biografia do Hamilton, que é o primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E ele leu e ele, cara, isso aqui é a história de um gangster, que é o cara autodidata, que cresceu, né, tipo, guerreou. Ele ficou apaixonado pela história e ele resolveu fazer um álbum de rap contando a história desse cara, do Hamilton. E ele apresentou isso na Casa Branca, que tinha umas... acho que era quarta de poesia e música. Ele foi apresentar, ele foi, quando ele falou que ele tava fazendo um álbum de rap pro primeiro tesouro, primeiro secretário de tesouro, o pessoal deu uma... sabe aquela risadinha de cara? Sério mesmo? Aí ele fica todo, ah, gente, não ri não. Ele começa a cantar o rascunho do que vai ser a música de abertura do musical. E é uma parada muito boa, que todo mundo fica ali, estalando o dedinho no ritmo, sabe? Aí tem o Obama e a Michelle curtindo e tal. E dali ele, em vez de fazer um álbum que ele ia chamar outros cantores famosos para participar, ele fez um musical. E o musical é a história do Alexander Hamilton, do início da vida dele, até ele se formar, ele lutando na guerra. O escândalo que ele passou é até a morte dele, que ele morreu num duelo. Caramba. E, pra contar a história, só existe um ator branco no musical, que é o Rei George. E até é engraçado que todos os personagens são de outras etnias, são imigrantes. E a Disney comprou os direitos desse musical, certo? Sim, e lançou anos depois, porque ela comprou... Se for assistir o musical, eles colocam lá, gravado em 2015 ou 2016. Eles lançaram agora em 2020. Cacete. Porque, cara, Hamilton foi um fenômeno, eu já vi esse filme 10 vezes. Fora, isso eu digo completo, fora quando eu não estou ouvindo as músicas em separado, procurando versão. Eu encontrei uma versão em anime, que um cara animou à mão as músicas e botou easter eggs. Mas tô curioso pra ver isso. Quer fazer a contagem regressiva? Vamos fazer, só antes de explicar que essa música, ela acontece depois de uma outra, mas como só pode uma por vez... Galera, eu vou mudar a minha música. Eu gosto igual o Silvio Santos. Filha da puta. Não, que é porque... Filha da puta. Então, Garcia, quando eu for encerrar, você vai entender por que essa música é importante. Ela tem um contexto. Ela funciona depois de uma outra. É, eu vou mandar o link novo, que senão vocês não vão entender e vai ficar muito zoado. Tipo, se você não tem um contexto, não funciona. Ó, eu tô mandando aqui. 3, 2, 1. Saca só a vibe da música. Achei legal. 3, 2. É um musical, entre aspas, histórico, né? Essa personagem que tá cantando é a esposa do Hamilton. Ah, que massa. Isso é no baile que eles se conheceram. Você tava falando sobre guitarrada. O Hamilton é um musical que ele ficou muito famoso pela questão do rap. Mas ele não é só rap. Pô, essa música aqui é um R&B, tá ligado? É um rhythm and blues muito maneiro. Sim. E ela vai alternando entre rhythm and blues. Ela vai pra... do rap, entre aspas, mais comercial. Até o momento que ela vai uma batalha de rap mesmo. E depois eles vão pra um blues, cara. Eles vão pra um jazz, vão pra um blues. Eles vão alternando muito bem. E consegue contar uma história e funciona sozinho. Com essa música contando como ela se apaixonou. Bom, até agora tá bem vibe Broadway. Tô curtindo. Sei lá, eu só vi um musical da Broadway até hoje, que foi o Cats. Então... Nossa, o do Idris Elba? Não, o musical. Ah, tá. By all means, lead the way. Elizabeth Schuyler. It's a pleasure to meet you. Schuyler. My sister. Thank you for all your service. It takes fighting a war for us to meet. It will have been worth it. I'll leave you to it. One week later, I'm writing a letter nightly. Now my life gets better every letter that you write me. Laughing at my sister 'cause she wants to form a harem. I'm just saying, if you really love me, you would share 'em. Ha! 2 weeks later, in the living room, stressing. My father's stone-faced while you're asking for his blessing. I'm dying inside as you whine and dine. And I'm trying not to cry 'cause there's nothing that your mind can't do. E aí, Nath, tá achando o que da música? Alô? Depois, se tudo eu dou minhas considerações. Eita! Eu tô querendo cantar junto aqui. Ah, ficar, com o tempo você começa a cantar isso no automático, fica o subconsciente. E o mais legal é que é como é ao vivo. Primeira vez que eu vi, eu assisti isso. Ah, cara, não é ao vivo. Tem que ter um playback ele rodando, só que, cara, não, é ao vivo. Os cantores, eles têm uma parada de... É ao vivo? É ao vivo, Nath. A questão toda é essa, é ao vivo. Se você assistir a gravação que tem na Disney, você vê, você percebe, não é a gravação. É realmente um musical da Broadway de alta qualidade. É, mas tá muito limpo o áudio, tá muito impecável as vozes, realmente parece ser de estúdio mesmo. É, se você assistir o filme, você vai perceber isso. Tanto que tem uma hora que a irmã dessa personagem que tá cantando, ela vai falar, ela manda um acordezinho e é, tipo assim, você percebe que é ao vivo, que não é gravado. E já que vocês ficaram interessados, eu estou mandando o link da Disney Plus no grupo do Rota, sabe? Aí, ó, Garcia e Nath, o link da Disney Plus, que é assinatura, tá? Receberam no grupo do Rota o link do Disney Plus? Pois é, a gente recebeu. Mandei aí pra vocês agora. Tudo legalizado. Cara, falando agora, nisso, sabe o que eu descobri que tem no streaming da Star? Ah. Oi? Hermes e Renato. Mentira! E era da MTV. Ué, como é que eles conseguiram um direito de contrato disso, gente? É porque a última temporada que o Hermes e Renato fez era do FX. No... Ah. E essa temporada tá no Stars e ela é muito boa. Caraca. Interessante, vou atrás. Então tem que arrumar alguma coisa pra assistir todos eles. Você achou o que dessa música final? Primeiro tem meu respeito por ser ao vivo, porque eu estava crente que... Sei lá, que era no estúdio, na moleza, né? Era gravação de estúdio. Sinceramente. Conseguiu me convencer, irei ver Hamilton. Aê! Em algum lugar de Salvador, Mila sorria ouvir isso. Inclusive, um beijo para Mila! Caraca! O easter egg que só quem paga o Patreon do Rota vai saber. Nossa, eu tô pensando aqui, né, tô olhando a minha playlist do Spotify, nossa. Vocês têm Spotify, esses serviços assim de... Eu uso a Amazon Music porque eu tenho na assinatura. Prime, né? Isso. Eu uso Spotify. Eu uso. Mas tu paga pelo Spotify ou tu usa o alternativo? Eu pago. Pois é, por que tu paga, mano? Mas do Dela é rico, cara. É por isso que eu te paga. Mando no... Eu posso te mandar pelo Telegram o alternativo que eu tenho aqui. A Nath casou com um sheik árabe. Ah, coisa era. Coisa era. Ai, nossa, ai. Cara, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Ah. Próxima música sou eu, né? Exatamente. Mais música de Belém. Opa. Aí essa música... Sheik árabe morando na zona norte do Rio de Janeiro. É o disfarce. Mas, ó, essa música é a mulher conhecendo o marido e ela termina com ela se casando com o Hamilton. Ela termina no casamento. A próxima que eu vou indicar, vocês vão entender o que aconteceu antes e depois do casamento. Ó, não me dá spoiler não que eu vou assistir esse negócio. Eu vou dar spoiler de uma história de 1779. A gente pode escutar várias músicas da mesma banda, porque eu acho que a gente não vai ter uma só três rodadas pra cada um, acho que a gente vai ter mais, né? É, se puder, vamos fazer mais, é só três é o mínimo mesmo. Tá, beleza, então eu vou continuar uma do... Eu vou continuar uma do Cravo Carbono, então, já que é minha vez agora. É minha vez agora, né? Talvez agora. Ah, beleza. Essa daqui já é do segundo e último álbum de estúdio deles. Que essa tem no Spotify e nas outras. Eu gosto dessa música porque ela é tipo o Acabou Chorare do disco. O quê? Já escutou Novos Baianos? Só Novos Mutantes. Não, os Novos Baianos, eles têm o Acabou Chorare, né? Que é o melhor álbum disparado, assim, na música brasileira dessa galera da época, né? Muito foda mesmo, um álbum que, tipo, que é a década de 70, tu escuta ele e ainda sente que ele é moderno, saca? E tem o Acabou Chorare, né? Que é a música de Niná que o Moraes Moreira escreveu pra filha do João Gilberto, né? Aí o... Eu já ouvi essa história. Pois é, que tipo, eles iam na casa do João Gilberto tocar e tudo mais, aprender um pouco mais com ele, que o João Gilberto foi o padrinho dos Novos Baianos. Aí a filha dele, tipo, ela misturava italiano com português, assim, porque ela aprendia as duas línguas ao mesmo tempo. Aí, tipo, ela ficava, tipo, brigando pela casa e acabava chorando. Aí ele, tipo, olha, filha, para de chorar. Ele, tá bom, pai, acabou chorare. Aí o Moraes escutou isso e fez uma música de niná pra ela, né? Essa música que eu passei pra vocês agora, que se chama Arraial, ela tem uma vibe calma muito parecida com Acabou Chorare pra mim. Só que com guitarrada. Então, quando vocês estiverem prontos, a gente vai dar o 3, 2, 1. Pode mandar. Tá. 3. Então, peraí. Tá pronto? Todo mundo pronto? Sim. 3, 2, 1, vai. Que música. E olha que eu tô só no início. Como é que esse vídeo só tem 9 curtidas comigo agora que eu dei uma curtida? Cara, o Cravo, ele é pouquíssimo conhecido porque a banda acabou em 2008. Mesmo assim, o pessoal gosta de Nirvana até hoje. O cara se matou. Pois é, os membros estão vivos e saudáveis. Eu ia fazer uma piada envolvendo a Kurt Day Love, mas deixa quieto. Não, deixa pra lá. Escuta o refrão. Só escutem o refrão, gente. Gargalo, pingo, água de fogo na língua, fogueira do meu assanhar. Gargalo, pingo, água de fogo na língua, fogueira. Putz, eu vou ver essa música, doido. Eu vou falar besteira, mas meio Zé Cavaleiro? A voz do Lázaro lembra ele, né? Exato. Verdade, eu não tinha me ligado nisso, mas acredite, o Lázaro tá fazendo, tipo, um jeito diferente de cantar. Geralmente a voz dele é um pouco mais caricata. Parece que ele vai falar sobre o telefonema. E não é de um jeito ruim, eu tô falando de um jeito bom mesmo. Como é, Nath? Já coloquei na minha playlist do Spotify. Perfeito. Ei, você que está ouvindo agora, clique no link abaixo que tem a playlist das músicas indicadas. E principalmente, aqui nos comentários, indique a sua música. Melhor dizendo, você que está ouvindo no Spotify, tem a opçãozinha de responder as perguntas. Então responde aí. Qual música você gostaria de indicar no episódio do Rota? Mas, agora tem como colocar a opção de responder pergunta no Spotify. Perfeito. Vocês não estão prestando atenção que são duas guitarras, né? Que estão tocando. São duas? Sim, a guitarra base e o solo. Nossa. Você tá escutando um Sim, no fundo? É base. E eu acho que dá pra escutar ainda uma terceira da segunda estrofe em diante. Geralmente guitarrada se toca com duas ou três guitarras. Ah, Natália, você é musicista, aí não conta. Música. é o grande tokusatsu brasileiro, essa música tem que estar na trilha sonora. Tem que ser o encerramento, né? Cara, exatamente, vai ter o protagonista andando na central do Brasil de noite com essa música. Depois a gente só vai ver ele até assaltado de fundo. Cara, eu tô imaginando a cena, essa música tocando e vai alternando enquanto ele anda sozinho. Uma ação dele normal e uma ação dele transformado. Aí vai mudando a câmera. Mais uma vez, aplausos à música nacional, caraca. Essa música é muito foda. Muito boa. E sabe qual é o pior? Esse álbum não é um álbum sério. Pô, imagina quando eles pararem de brincar então, né? Não, é porque, tipo, o Cortex... Inclusive, é algo interessante que eu vejo os integrantes do Cravo comentando e rindo disso nas redes sociais, é que teve uma resenha que saiu dele falando que era o álbum mais cerebral do Cravo Carbono, sendo que a maioria das músicas dele são todas de zoeira, assim. Tipo, se eu posso dizer que tem umas... Eu acho que são 10 músicas. 3 músicas são sérias, o resto das músicas é tudo brincadeira. Nossa. Saca? Que é, o Arraial é uma delas, assim. Essa eu acho que é a segunda. Que tem o Vale Quanto Pesa, Arraial, e depois Canção à Prova d'Água, e depois o álbum volta a ser meio engraçadinho, assim, da vida. Saca? Porque realmente o Cravo, ele é uma banda que, quando tu escuta da primeira vez, ele dá uma travada na tua cabeça. Que, tipo, tu acha muito esquisito a sonoridade deles. Sabe? Mas tá aí, os meninos aí todos ainda estão vivos, ainda estão bem. O Cravo não acabou. O Cravo já acabou, mas quase todos eles estão em projetos musicais ainda. Isso que eu acho legal em Belém é que quando uma banda acaba, surge tipo umas 5 novas, sabe? E todas elas muito boas também. Então por isso que eu não fico muita vibe de essas bandas têm que voltar e tal. Tipo, a banda ela é composta pelo Pilobato na guitarra, que tá com carreira solo, e hoje em dia ele toca com uma senhora chamada Dona Onete. Já viram falar? A dona Nete vive tocando pelo Sul por aí. Hoje em dia ele é o produtor musical dela. O baterista é o Vovô. Sim, o nome artístico do cara é Vovô. Ele é velho? Não, e essa história é muito engraçada. Tipo, ele é a faixa etária deles, só que ele é Vovô desde os anos 90. Eu vi uma reportagem dele explicando que era isso. É que, tipo, ele por si só é um cara com uma postura meio encurvada, assim, sabe? E ele usava pra ir pro colégio uma pasta, que era uma pasta muito antiga. E ele sempre usava, tipo, umas roupas meio largas e tal. Tipo, os adolescentes na rua olhavam pra ele. Olha aquele moleque, ele parece um vovô. Aí ele virou um vovô. Faz sentido. Que ele tem cara, de velho desde que ele era jovem. Aí o vovô baterista da Donete também hoje em dia e tá com um projeto solo chamado Massa Grossa. Aí o Bruno Rabelo, que é o baixista, ele hoje em dia é o guitarrista de uma banda de lambada chamada Cais Virado, que atualmente é a minha banda predileta de Belém. E o vocalista Lázaro continua trabalhando no Jornal Liberal. E é isto. Oxe. Bom, cara, é uma coisa... Chamar o vocalista ali só quando meu casamento? Ah, não sei, tem que falar com ele. Mas todo mundo do Pará não é amigo? Olha, pior que, tipo, eu tenho aí no Facebook, né? Mas a gente não Garcia, falou. Não, Garcia, não incentiva isso. É um estereótipo. Não. Cara, tipo, artista em Belém, pior que a galera é meio bem acessível, assim, enquanto essa galera na rua, saca? Troca papo. Que é uma coisa que o pessoal fora do Sudeste acha que o Norte e o Nordeste são um bairro, sabe? É, todo mundo se conhece. Não, mas no caso de Belém, é porque Belém realmente é um ovo, sabe? E, porra, cena musical, então, ainda mais no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de fato, todo mundo se conhece. Porque, ainda mais que teve o Terroir Pará, vocês já viram falar nesse projeto? Aparase? Não, Terroir Pará. Não. O Terroir Pará foi um grande festival de música que aconteceu 3 vezes em São Paulo. Que foi meio que uma diáspora de música paraense pra espalhar pro resto do país, assim. Nossa. Que quem era o produtor musical era o Miranda. Falecido Miranda, saudoso. Falecido Miranda. Cara, o Miranda, ele era muito entusiasta da música paraense. Tem um vídeo que eu lembro que é tipo um festival de música em Algodual, que a MTV tava lá fazendo uma matéria sobre, e eles encontram o Miranda por coincidência lá. Tipo, eles estão andando pelo festival e encontraram o Miranda com um sorrisaço no rosto, escutando o Carimbó, sabe? Na puta que pariu do norte. Que ele era muito ligado nisso. Aí, tipo, sei lá, o governo do estado juntou uma grana e resolveu fazer essa diáspora, assim. Chamaram o Miranda pra produzir e fizeram 3 terroirs parás, né? Tipo, pegaram uma porrada de artistas do norte, de todos os estilos musicais possíveis, né? Levaram pra São Paulo pra fazer um mega show lá. É, em 2011 foi quando a Globo descobriu os artistas paraenses através do Terroir Pará. Então, a Gabi Amarantos fez trilha sonora de novela, Gangue do Eletro também, Felipe Cordeiro. Toda essa galera foi conhecida a partir do Terroir Pará de 2011. Sabe uma parada que eu fico bolado? Porque eu vi até um tweet falando que música fora do Sul e do Sudeste é música regional. Música nacional é só o que é feito aqui. Sim, eu acho isso horrível, cara. E olha que, ninguém tipo, fala eu que respeito funk muito é a cena regional. Musical do Rio. É, eu acho engraçado isso. Ninguém fala que o funk é música regional carioca. Pois é, bicho. Senão eu tenho que botar vocês pra escutar uns tecnobrega depois. Mas enfim, não é meia rodada agora. Agora eu encerro minha fala, fique aí por conta de vocês. Você encerra a sua rodada e se puxa nenhuma carta mais, porque agora é a vez da Nath puxar a carta. Então, e vamos pro internacional agora. Vamos pro um pouquinho diferente do que a gente tava ouvindo até agora. Vamos pra uma música da minha banda querida. O Lucas já deve estar sabendo já. Então, só para dizer que a minha banda preferida já estava há 15 anos sem lançar nada novo. 15 anos! Então... E yeah, banda... Charlie Brown Jr. Já... Só que no ano passado, não sei se vocês viram, teve um conflito armado entre o Azerbaijão e a Armênia. E o pessoal da banda, eles são todos armênios, ou descendentes. Exatamente! É. Claro que eu conheço que o Sister é o Fadão, bicho. Cara, não, eu não tive essa fase modinha na adolescência, não. Ridículo. Então, continuando, nós temos duas músicas para falar sobre esse conflito armado e nem para arrecadar, né, doações para ajudar as pessoas que estavam no meio desse ataque. Deixa eu mandar aqui o link. A música é muito boa mesmo. É curtinha, mas é muito boa. Tá, cadê o link? Já mandei. Eu vou me dar o trabalho de ouvir System of Down, gente. Cara, eu o pior que... Eu tenho críticas seríssimas ao System of a Down ao vivo. Vou falar não. Mas depois, vamos ver a música primeiro, depois a gente fala mal junto do System of a Down. Tá, beleza. Espera aí que ela tá carregando aqui. Chop suey! Que digo? Não, não, vamos lá, dá um play. Bora, tô pronto. Vai! Genocidal humanoid. Kamen Rider 01. Todo mundo velho. Eu lembro do baterista no Rock in Rio que ele quase morreu de tanto tocar, que ele tá fudido. Então, Nath, o que você achou de ouvir essa música? Depois de tanto tempo sem nada. Achei que poderia ser melhor. Achei que poderia ser melhor, né? Mas pro fã que tava sem nada há 15 anos. Tá ótimo. Deve estar achando que podia ser melhor, porque eu tô adorando a música, porque quem tá conduzindo ela é o Daron. Sim. Assim, gente, a gente tem que concordar que todos nós. O Daron não canta nada, o homem canta muito mal, mas quando ele canta, é tão animado que a gente fica feliz. Essa animação tem nome, tá? É cocaína que chama. É, eles compraram uma carreirinha. Então, assim. Cara, eu já vi shows do Daron que ele tá completamente travado, assim, tocando. Todo mundo sabe disso, mas eu acho que ele tá... Não, ele quis tocar o CD de ser mesmo. Não, não tá fazendo. Deixa eu botar... Não sei se você já viu aquele clipe do Kanye West, das luzes, que quando o clipe vai começar, vem um aviso, olha, você que tem epilepsia, não assista, não é recomendado pra você, tá? Tinha que botar assim nesse clipe. É, a voz do Sérgio já não tá a mesma em estúdio agora. Cara, a idade, né? Vai ver, não se cuidou quando era novo, vai pro seu rosto tomando cachaça fumando. Não, precisamos falar a realidade que se me pode que a realidade é dura e dolorosa. O Church. Esse aí é no planeta vendo. O Church, ele não é mais fácil do projeto de sucesso da. Porém, gente, todo mundo sabe que o seguinte negócio, um cara chamado Boleto, pra pagar. Infelizmente, os projetos dele solo não devem pagar esse boleto. Então, ele tá no sensacional pela grana, não é pelo tesão que tá no projeto. Cara, o pessoal do MDM fala que é pra pagar azulejo de obra. Tem que fazer obra em casa, tem que pagar azulejo. Cara, mas é impossível ter tesão considerando que o Safadão tá rachado ao meio, né? Que o baixista e o baterista viraram dois imbecis, enquanto o vocalista e o guitarrista continuam nas suas... faculdades mentais? É. Caramba. A minha críticas ao Sérgio é porque o Sérgio, porra, ao vivo ele canta mal pra caralho. E não vou dizer que, tipo, isso é recente. Porra, bicho, o Rock in Rio 2001 ele já tava cantando mal, sabe? Sim, cara. Parece que ele faz questão do ao vivo ele canta mal. Só que tem um problema. Quando ele tá lá nos projetos dele de ópera, é lindo ver ele cantando. É lindo, lindo, lindo, lindo. Agora, quando chega no sistema, dá, paga tudo. Ele gasta parece a energia que ele... toda dele. Não, não é nem gastar energia. Parece que ele não faz questão de se esforçar no sistema. Exatamente. Gente, olha só. No clipe dá pra ver ali quem queria realmente fazer isso e queria. Dá pra ver que o baterista queria só dormir, né? Porque, cara, exatamente. Novamente, depois do show do Rock in Rio de 2016, esse homem morreu. Tu via a pressão dele baixando a cada batida que ele dava na caixa. Olha só. Primeiramente, que eu por mim, o baterista já tinha saído da banda há muito tempo, se expulso da banda. Que só fala merda na internet, só faz o que não presta, ridículo. Agora, por mim, a banda continua com o baixista, que é o Chavo, e o Daron. Porque acho que fazem que ele tá ali. O Daron tá que ele pode estar ali travadaço, por isso que ele tá animado desse jeito. Mas pelo menos tá mostrando entusiasmo, né? Sim. E, cara, assim, voltou agora. Eles começaram a fazer uma mini turnê. O Surge não começou, fizeram 3 shows só, e o Surge pegou Covid. E ele já postou lá, falando que sente muito, não sei o quê, mas que ele não quer continuar fazendo a turnê. Ou seja, prejuízo ele pra mim. Lambeu o corrimão de propósito. Lambeu o corrimão de propósito, eu tenho certeza. Eu falei com o Lucas que eu estava muito bolada com isso, porque... No show, tem uma filmagem no YouTube do show que eles fizeram. Era ridículo, dava vontade de dormir com esse cantando. Ele tava parado, com o microfone na frente dele, cantando. Assim, meu Deus do céu, por que estou aqui? Pois é, cara. É por isso que eu fico puto com esse lance de ai, tem que voltar tal banda, tem que voltar porra nenhuma, meu irmão. Banda acabou essa. Deixa as pessoas em paz, sabe? Tipo, vai escutar outra coisa. Assim, eu preciso confessar que no dia que saiu, o Sistema Federal se separou. Eu vou chorar copiosamente, mas eu vou entender o porquê que acabou. Na minha cabeça, já tinha acabado faz tempo e eles esporadicamente voltam quando há uma situação especial, mas que a banda já tá morta e enterrada já. É, na minha também, ó. Porque, querendo ou não, ó. O Chavo, ele ganha uma grana preta porque ele mexe com o que não deve, né? Mas lá fora é legalizado. É, sim. Não me interessa. O John também não me interessa. E o Denda dele que faz um sucesso danado. Então, estão ganhando dinheiro fora da banda, os fãs que lastem, né? Eu choro que eu ainda tô na vontade, né? Na querência que eles venham aqui pro Brasil. Eu acho muito difícil. Mas eu espero que pelo menos o Sérgio dê uma, tome vergonha na cara e comece a cantar direito. Filha da puta é cantor de ópera, cara. Ele é cantor. Não é como se ele fosse um qualquer. E não é como se ele valesse pelo ao vivo, assim, ele tivesse uma performance de palco foda pra gente ignorar ele desafinando, sabe? Não. Caraca, gente, sério. Eu fiquei muito chateado porque eu já fui no show do Sexta Canal e esse show de vida 2021, o pessoal tá falando, ah, nossa, foi exatamente, foi essa música mesmo, ao vivo que eu vi o vídeo, e, cara, tava risível, de tão tedioso. E, cara, o pessoal falou assim, ah, gente, é porque a primeira apresentação dele é ao vivo, dessa música, e não sei o quê. Mas, cara, o Darren tava parecendo um macaco prego de todo, porque ele pulava com aquela guitarra na mão. O cara só tinha um microfone na mão, custava todo mundo fazer uma dancinha pra lá e pra cá, mexer o pé, sei lá. Pois é, cara. É isso mesmo. Antes... Eu te amo, eu tô reclamações. Ó, eu queria fazer o callback aqui, que a minha indicação vai fechar com aquela, vai fechar aquela música que eu indiquei antes. A Helpless, a continuação dela, até no musical é essa daqui, é a Satisfy, explicando que são três irmãs, as três irmãs Skyler no musical, que é a Angélica, que é a mais velha, a Eliza, que é a do meio, que é a que casa com o Hamilton, e tem a Peggy, que é a novinha. Aquela, do casa... Aquela música que a gente ouviu, ela vai no momento que a Eliza conhece o marido e se casa. Essa daqui é contando o ponto de vista da irmã dela. Sobre o casamento, sobre o baile que ela, a outra conheceu o marido. Eu mandei o link aí pra galera de novo. Eu já ia perguntar pra ti. Cadê o link? Ó. Três. Calma, dois, calma, calma, calma, calma. Calma, calma. Tá nervoso, cara? Tô falando de Hamilton. Tem que estar nervoso. É muita emoção. É, bora, tô ok já. Todo mundo calibrado? Calibradíssimo. Então, 3, 2, 1. Tem um maluco bêbado igual o Garcia. Ei, eu tô sóbrio, tá? Hoje. Hoje. Um domingo? Eu me amarro nessa parte do elenco de apoio, cara, que é o pessoal que se esforça muito pra fazer o backing vocals. Esse tá mais cara de ao vivo do que esse. Calma, filha, calma. Agora eu vou aqui só no final que eu vou dar minha consideração de... Ah. Nessa parte eles voltam no tempo. Pra explicar a história. Tanto que no... Cara, no ao vivo, eles têm um palco que gira. Essa cena inteira é todo mundo fazendo os movimentos ao contrário pra fazer o efeito de volta no tempo. O Garcia, que é o músico aqui do grupo, o Garcia Nath, cara, essa bateria eu acho incrível acompanhando o ritmado. Tô curtindo também. E aí, cara, apesar de eu cantar vez ou outra, a teoria musical sou horrível, cara, então... Mas você sabe mais que eu. É, não, isso é verdade, mas é tudo ouvidômetro e conviver com outros músicos. Satisfy. Então, sabe o cara que eu falei, o Hamilton, que casou com a Eliza? Ah. Essa música é mostrando que ele conheceu a irmã dela antes nesse baile. Esse momento é todo ele chegando na mulher. Olha só. Aí ela pergunta, já que vem a família dele, ele fala que, tipo... Ó... Eu já tô cantando a música. É louco que é um hip hop acústico, eu acho isso muito maneiro. Eu acho que vocês vão gostar desse momento agora, que foi. Então, nesse momento, caso com aquela outra música que eu indiquei, porque é o momento que ela. Que o tempo sincroniza. Que a irmã dela se apaixona e ela vê que, tipo, pô, não vai fora da irmã, sabe? Aí ela que tava afim do cara apresenta pra irmã. Caralho, eu sou muito ligado a esse tipo de bateria, eu acho muito foda. Eu tô querendo gravar um podcast de Hamilton por causa disso. É, não é o bigode tava zoando, ah, soft power americano, soft power. Corta. Soft power americano, mas. Cara, musicalmente é muito rico. Bom, mas é naquelas, assim, tipo, é uma peça da Broadway, né, cara? Com centenas de milhões de dólares. Sim, mas aí que tá. Ganhado. É a contraproposta que eu sempre falo, que eu comecei a defender. Sabe o Dragão do Mar? Ah. Por que a gente não faz um Hamilton com o Dragão do Mar? Verdade. Com ritmos, aproveitando que a parte da Bahia, que é nessa Bahia, essa região toda assim... Não só Bahia, tipo Bahia, Maranhão, Norte, Nordeste. Por que não faz um musical com ritmos do Norte e do Nordeste? Contando a história do Dragão do Mar. Eu já tenho, se chama Festa de Quadrilha, pô, lá no interior do Nordeste. É, mas não rola... Vocês não dançam quadrilha? Vocês não dançam quadrilha, né? A gente dança quadrilha, mas é tipo... É na sola da bota, é na palma da mão, esse tipo de coisa que a gente... Não, isso não é quadrilha, mas tipo... É, geralmente as quadrilhas são tocadas com uma historinha, cara. Tem uma narrativa. Até aí eu acompanho muito a questão do boi, né, cara? Pode assistir. Minha mãe colocou pra ver se eu era pequeno. Caprichoso garantido. Ó, o vocal que essa mulher tem... É muito bom, cara. É, Garcia, você chegou a acompanhar um podcast que era Agência Transmídia? Não cheguei a acompanhar. Qual é o papo dele? Então, eles faziam como se fosse uma agência de publicidade, de uma produtora, na verdade. E o pessoal indicava um projeto e eles tinham que fazer. Tipo, ah, vamos adaptar Sandman, por exemplo. Vamos adaptar Preacher, antes de ter a série. Aí eles montavam um elenco, faziam todo um projeto, faziam um cálculo. Caralho. De orçamento. É. Tem feed ainda funcionando, é muito bom. Então eles fizeram, tipo, de animação, filme, série. E eles fizeram uma trilogia do Dragão do Mar. E ficou muito mesmo? Maneiro. Deixa eu anotar aqui. Agência Transmídia. Tá, peraí. Ah, por sinal, quais são as nossas impressões sobre a música? Quer falar primeiro, Nath? Hello? Nath? Enfim, a Gita Transmídia, ela fez o... ela fez esse projeto e, cara, eles fizeram 3 filmes, um roteiro de aventura e tal. E funcionou. Eu fico imaginando, quando a gente fez a conversa tal com outras pessoas que gostam de Hamilton, por que não fazer um musical com as nossas figuras? Não precisava, tipo, traduzir Hamilton, mas pegar o mesmo espírito. Tipo, sei lá, por que não investir... Por que não investir mais em musicais no Brasil? Tipo, quais são os filmes musicais que tem aqui? Exato. Podiam fazer, sei lá, na Terra Hamilton. Vamos fazer o Dragão do Mar. Vamos esquecer Dom Pedro, essa palhaçada. De ficar colocando, ai, princesa. Não, vamos fazer Dragão do Mar. Pô, Machado de Assis. Imagina um Hamilton de Machado de Assis. O jovem que se tornou imortal. Fazer o Alienista em musical. Exato. Você, não, tipo, pegar as histórias reais, que eu digo. Não, mas agora eu tô pensando que o Alienista específico daria um musical muito foda. Não, daria, mas a minha ideia é de fazer, tipo, na Terra Hamilton, por exemplo, piadinha, mas... Imagina o Dragão do Mar, cara. Imagina como seria essa história de um cara que tá lutando contra a escravidão, se tornou um pirata pra combater, tem toda essa, praticamente um pirata, toda essa história cantada. Aí você faz... Oi. Eu acho que sabe o que dá pra fazer com o Dragão do Mar também? Quadrinho. Ah, quadrinho, mas é questão que o quadrinho é uma mídia muito underground, cara, no Brasil ainda. Quando não é quadrinho de massa, que eu digo, não é, sei lá, Turma da Mônica, Marvel, DC. Não adaptação falando histórica. Falando nisso, Garcia, estamos falando de quadrinho. Você tem alguma indicação de quadrinho pra fazer? Cara, não. Sacanagem. Vai, fala o teu projeto aí, cara. É o seguinte, eu tava com... Eu faço parte de um coletivo daqui de Belém chamado Açaí Pesado. E a gente tá no terceiro volume agora, nossa terceira publicação. A primeira e a segunda foram impressas de modo regional, né? Tipo, e eu não participei delas, eu fui entrar no coletivo só depois. Só que essa terceira foi uma campanha no Catarse, a campanha arrecadou dinheiro. E a gente tá lançando o quadrinho agora, né? Tipo, eu ainda devo ter... Cara, metade das cópias que eu tenho venderam tudo só hoje é tarde, cara. Muito bom. Aí, bom, eu devo ter, tipo, mais 7 cópias ainda. Então, se você estiver escutando isso e ainda tiver cópia, dá uma passadinha lá no meu Instagram, pô, Felipe Garcia ou @pontegalensesoft. Tá no link aqui, gente, do post. É, que a gente conversa, vê o valor do frete e tudo mais. O pacote tá R$40, assim. Tipo, vem um gibi do Açaí Pesado, vem um marcador de páginas, um pôster A4 e um adesivo. Muito bom. É tudo isso, mas o frete dá um valor acessível, considerando que o gibi é independente, é papel colchê, 80 páginas coloridas e 24 autores belenenses. Então, acho que vale muito a pena. É isso. Mas tem Gabi Amarantos? Ainda não. Bora ver se consigo daqui para uns 2 anos escrever alguma coisa acerca disso. Beleza. Cara, mas e Nath? Isso, sabe aonde tem... Peraí, sabe onde tem Gabi Amarantos? Eu vou anunciar o projeto de outra pessoa, então. Tu conhece o Gidalt Moura Júnior? Nope. Ele é um quadrinista que passou 10 anos morando aqui em Belém e ele fez um quadrinho chamado Castanha do Pará, que ganhou o Prêmio Jabuti. Nossa. Pois é, foi a primeira vez que o Prêmio Jabuti deu a premiação pra um quadrinho, foi naquele ano, de 2017. E agora ele tá com um quadrinho novo chamado Brega Story, que... É um quadrinho meio pesquisa acadêmica, meio quadrinho, conta a história do Tecnobrega e do Brega em Belém do Pará, da perspectiva de um personagem que ele criou. Então, apoiem lá no Catarse. Então ele é basicamente o Hamilton da Gabi Amarantos. Não sei se eu posso dizer isso, porque eu não li o gibi ainda, mas... Ah, era pra fazer a piada, Garcia. Eu tinha que só te falar que sim, cara. Desculpa se eu não fui seu Dedé Santana. Nossa. Mas, cara, por exemplo, teve um musical que tava no Teatro Riachuelo, que era Rei Arthur ao som de Raul Seixas, que a Vera Holtz era o mestre. Caralho, maluco, que foda. Sim, mas tipo assim, é Rei Arthur, né, cara? É lenda bretã. Não é uma coisa nacional. A gente faz. Não, isso eu sei. Não, sim, eu digo, a gente faz musicais bons com bons atores, mas a gente não pega uma história nacional, uma coisa tupiniquim, sei lá. A gente faz uma coisa sempre adaptada de gringo. A gente adapta bem, mas cadê os musicais nacionais pra brilhar, ter mais destaque? Os 100% nacionais. A gente encontrou o nosso Macunaíma na literatura, né? Falta encontrar o Macunaíma em todo o resto. Inclusive, puta merda, como o conto do Mário de Andrade é foda, cara. O Macunaíma do podcast é o MDM? Não. Por que pareça o Jovem Nerd. Não, é porque, tipo, querendo ou não, o estilo de podcast que todos nós conhecemos veio por causa do Nerdcast. O Nerdcast é completamente diferente de qualquer outro podcast do mundo. Se a gente for pegar os podcasts brasileiros, são muito melhores que os podcasts americanos. Sim, mas eu sempre imagino o podcast, tipo o Naruto, que tem o clã Senju e o clã Uchiha, que são inimigos mortais. Sim. Aí tem a árvore dos que descendem do Jovem Nerd e a árvore dos que descendem do MDM. O MDM é tipo, sei lá, o punk rock, assim, dos podcasts, saca? Exatamente. É um punk rock com gente do rock progressivo que faz podcast de 9 horas. E o podcast do YouTube é o K-pop, né? Sim. É sem alma. Nossa, e tá fazendo sucesso. Ei, não, eu gosto de K-pop. Grande Eu cara, acho K-pop inofensivo, sabe? Tipo, já passou da hora da gente pegar essa cultura de massa das boy bands e o cara da 4 tirar da mão dos Estados Unidos e empurrar tudo pra Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte tem só trabalha mais com lambada, cara. Como assim, cara? Você nunca viu um vídeo da Coreia... Não, peraí, você falou Coreia do Norte. Ah, desculpa, Coreia do Sul. Foi mal. Mas ainda é imperialista. Coreia do Norte que tem a lambada. Você nunca viu um vídeo, não, deles cantando Beto Barbosa? Num show não. Lá na Coreia do Norte? Eu descobri que... Eu descobri que o Vasco parece que é um time grandíssimo na China. Pra você ver onde o Brasil chega. Nath, o que você achou da música? Igualmente, só tem que falar igual a outra. Maravilhosa, os cantores sensacionais. Hamilton, tudo pra mim. Isso porque você só ouviu duas músicas. Imagina quando você escutar The Story of Tonight. Essa é a tua próxima da rodada? Porque eu percebi uma coisa, o que tudo indica, a gente tá indo nas mesmas músicas, dos mesmos... Não mesmas músicas, mas tipo, no mesmo álbum, dos mesmos artistas, assim. Olha, eu me recomendo a coisa diferente. Mas eu posso fazer... Eu posso indicar essa, não tem problema. É porque, tipo, eu tava pensando em indicar mais outra do Cravo Carbono, mas eu lembrei uma coisa, a Nath botou System of a Down. Sim! Pois é, então se ela botou System of a Down, então ela gosta de nu metal, né? Sim! Tá. Conhece o Madame Satã? Não, mas estou aqui pra conhecer tudo. Qual do Madame Satã eu coloco, então? Gente, eu vou botar... Essa vai ser a última rodada, hein? Beleza. Então eu vou botar a música mais longa deles. Já porque eu trabalho amanhã, tem que jantar ainda. Pô, fala não, eu comi metade da minha janta. Aí. Aí, Lulu, tem mais uma música, separa aí. Opa, aqui, ó. Posso separar uma? Pera aí, então vou botar do Turnstile, então. Não, eu que separei 4 músicas, agora eu tenho que escolher qual é que eu vou botar. E eu que mudei só uma? Que eu tive só uma, a rodada de ouro. Foi nisso, deixa eu te apresentar aqui. Eita, nós. E chegando mais um desafiante, o cara que ligou pra rádio aqui, Lulu. Opa, e aí, pessoal? Chegando aí pra indicar só as músicas mais bagaceiras e pesadas aí. É a primeira vez que eu tô gravando contigo, Lulu? Eu acho que sim, hein, cara. É, então tu vai chegar quando eu vou recomendar metal. Cara, é a única vez que eu vou fazer isso na minha vida. Olha aí. Porque pra mim metal é coisa de jeca. Olha aí. Começou a guerra. Começou, alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Mas, porém, essa banda de metal específica eu amo, porque primeiro, da minha terra, e segundo, vocês vão saber porque eu amo. Pá. Eu já tô aqui só pra dar play. Então, quando vocês quiserem. Madame Satã é uma banda de metal de Belém que já acabou também, mas os dois álbuns deles são muito fodas. Ó, por que tu conhece MTV? Não, acho que foi Goldcast, cara. Goldcast? Tenho quase certeza. Essa banda, ela meio que foi famosinha no cenário underground de metal. Sim, é, eu já ouvi falar já dela. Lugar onde eu poderia conhecer esse tipo de banda. Conhece, Nath? Infelizmente, não. Tá, então, bora dar play. É, tô esperando vocês. Posso fazer a contagem? Vai. Sim. Tá. 3, 2, 1, vai. Começa do jeito que eu gosto. Calma. Poderosa, velho. É a Samiris, mano. A Samiris é uma vocalista do caralho. Até hoje. Até hoje ela canta bem. Eu acho que esse álbum é de 2008 e essa é a música que encerra o álbum. Tá com uma coisa de encerramento hoje? Eu gosto muito das últimas músicas de álbum. Mas aí, Nath, o que é que tu tá achando? Peraí que eu tô escutando, tô apreciando. Isso que dá pra ser musicista. Não, metal ela tá prestando um pouco mais de atenção, eu tô curtindo. O Lulu que é o metaleiro daqui, tem um blog pra falar de música. Ah, mas ele já conhece Madame. É. Já escutou essa música, né? Já, já. Pois é. É, essa banda. Essa banda eu cheguei, já. Só que a que eu vou indicar aí é bem. Já é bem hipsterzinho assim já, né? Porque. Cara, vou tocar até no Lollapalooza já. Aqui, né? Agora mas vai ser depois do Lockdown Fire. Saiu o game do Lola já? Eu tô zoando aquela banda da Prevent Senior. Ah, isso aí já era essa banda aí. Eles não tocaram no Knight Fest, vocês estavam sabendo. É, mas já foi. É, já foi cancelado já. A banda acabou, né? Aí quando eu falo que metal é coisa de gente. Vou ver, tipo, sei lá. Donos da Prevent Senior ou de uma câmara de gás que são fãs de Baião, sabe? É só com metal que essas porra acontecem no White Trash aí. Se eles fossem fãs de Baião, ia ser louco. Ah, essa caralho, imagina, Baião da Morte. Exatamente. Eles iam estar cantando Saudade Amarga que nem Giló, imagina. Essa que eu vou indicar nem é metal, é hardcore mesmo. É bando de... Mas é o hardcore mais diferentão, assim. Né? Foge um pouco dos padrões aí do gênero. Por isso que eu gosto dessa banda. A minha última não tem nada a ver com rock dessa vez. Não, eu vou por último, eu vou trocar de lugar com o Lu, que seria a ordem. Porque a minha música é pra fechar. O Garcia tá com essa onda de encerramentos, mas a minha música vai ser pra fechar o programa, em chave de ouro. Hamilton de novo? Não. É legal do metal que ele ficou uma música maneira de fundo quando a gente tá conversando. É MC Pose anos 80, eu tenho certeza. Não é MC Pose. Cara, é foda que eu percebi agora que só foi eu falar de metal que o metaleiro surgiu das trevas, assim, no podcast. Sem aviso prévio, sem nada. Gente, eu tô adorando, é muito diferente do que eu achava que ia ser. Quando eu vi que a vocalista era feminina, cara, eu achei que ia ser uma coisa mais... Vocês conhecem a banda Nervosa? Conheço, gosto. Achei que ia ser uma parada mais aquilo ali, mas não. Cara, muito sonoro, adorei a voz dela. Não, cara, a Samir é uma presença de pau fodida, ela é muito boa. Não foi pelo podcast. Eu tava lendo um conto, alguém escreveu um conto baseado num chamado de Cthulhu. E adoro. Essa música sendo citada, essa banda. um outro álbum deles. Por que estava sendo citado, eu não sei, mas foi citado. Os dois álbuns do Madame Satã são duas pérolas, assim, realmente são muito bons. Madame Satã era uma banda de metal foda, assim, que pra, na minha cabeça ela só não estourou porque era uma banda do norte, tipo. E por que? Questão que geográfica mesmo. Ah, mano, porque as coisas acabam, né, tipo. Que é, porta de fuga, tá acabando hoje. A Summer foi fazer carreira solo, que era solo tipo um rock um pouco mais new wave, assim e tal, que é do caralho também. Sim. Né, gente? Mano, mas meio que deu, tá, mas meio que entendi que encheu, a galera encheu o saco de metal em si, né, cara? Ah, eu não. Esse é o último episódio do Rota, tá acabando hoje, é desse jeito, tudo acaba. Olha. É o quê? Que triste, hein? Tristeza. Eu tô vendendo pro Jovem Nerd por R$50 e o livro do Rota. Ai, que bosta! Gente, a finitude das coisas, acabam, a gente tem que se acostumar com isso. Saiba de uma coisa, o Rota de Fuga tem lá marcado, Rota de Fuga, por Corite até 2099. Então. Tem até 2099 pro ouvir o podcast. Eu só discordo um pouco da fala do rapaz aí sobre metal ter enchido, das pessoas terem enchido o saco de metal, assim, porque eu acho que tem muita coisa interessante saindo, assim. Mas é porque aqui no Brasil mesmo, eu não sei se é aqui, as bandas daqui, elas sempre ficaram presas nos mesmos subgêneros, né? Ou é banda de thrash metal, ou é banda de power metal, né? Metal melódico. Aí. Espadinha, né? Aí de vez em quando sai umas coisas diferentes, aí tipo, sabe, aí tipo, você tem mais do undergroundzão nas bandas de grindcore, assim, de death metal, mas você não tem, a galera não explora tanto, assim, outras coisas, sabe, quando sai coisa diferente, o pessoal cabeando, esse é o problema. Eu recomendo ter um canal, que é o Canal Cena, que é no YouTube, que ele... Nossa, eles sempre tinham um monte de banda nacional nova, assim, eles sempre veio até uma banda lá chamada Ali, que é uma banda de metal diferente, assim, eu acho que esses caras, pra mim, esses são cultura, assim, do metal nacional, assim, que os caras assim, misturam um monte de coisa, assim, é totalmente diferente do que... Os caras são o Sepultura Nacional. Não, diferente, isso é totalmente diferente de Sepultura. Sepultura brasileiro. Tem uma banda chamada Code Orange, que é uma banda que faz bastante sucesso atualmente lá fora, que eu acho que eles fazem um som um pouco parecido com eles, assim, mas é bem diferente do que o pessoal andava fazendo aqui, né? Quando eu falei de ficar de saco cheio de metal, não foi de ficar de saco cheio de ouvir, mas sim de tocar. Ah, sim. Saca, tipo, tava vendo entrevistas da Summers, assim, tipo, a carreira solo dela é completamente diferente do que ela fazia no Madame Satã. Né? E ela fala assim, tipo, cara, pra que eu vou sair do Madame e continuar tocando Madame, continuar fazendo metal, sabe? Tipo, já tive a minha banda de metal, agora eu quero fazer outras coisas. Ah, é sim. E o pessoal, o fã do metal aqui no Brasil, acho que a galera acha que ela tem aquele pensamento que o músico de metal, ele só ouve metal, né? Ele não ouve outra coisa fora isso. E quando você vai ver entrevistas, assim, de músicos de metal, os caras são super ecléticos, eles escutam música eletrônica, escuta reggae, escuta samba, escuta um monte de coisa diferente, assim, que o fã do metal geralmente não escuta, né? Que o fã do metal é sempre aquela cabeça fechada, assim. É tipo aquela cena do James Hetfield de bermudinha, né? Aí mostra um fã do Metallica normal e ele de bermudinha. Tipo. É, tipo, mano, os caras... Tá aí outras coisas, né, velho? O diferencial que o Madame Satã tinha pra mim é justamente que tinha uma pegada de música paraense no meio das músicas, assim. Você botava umas referenciazinhas e tal, uma batida diferente. Eu gosto muito do baterista, que é o Ivan Vanzar, que eu achei de foda pra caralho. Então, né? Aí do Nordeste, que eu lembro uma banda que fazia uns negócios diferentes, tinha uma banda chamada Cangaço, que eles misturavam as coisas de forró com death metal mesmo, assim, com... Trash, eu acho que, não sei nem se essa banda existe, aí uns tempo atrás eles apareceram bastante, assim, nos sites, assim, sempre tinha notícias sobre eles. Ah, eu acho que eu conheço, um colega me mostrou o Cangaço, achei legal também. É, eles botam lá uns triângulos, umas coisas realmente de música típica, assim, nordestina, e mistura lá com som pesado e fica mó legal, assim, eu acho que as bandas tinha que misturar essas coisas, os gringos pagam um pau, né, pra essas coisas, assim, de banda misturar som regional com som com metal, assim, não é à toa que o Roots lá do Sepultura fez maior sucesso lá fora. Já ia falar, né? Pega um Max Cavaleira, bota uns índios do lado aí, já pronto, já. Nossa, é fórmula de sucesso pra gringo. Os gringos, pagam muito mal pra isso. Tinha uma banda do, acho que é da Nova Zelândia, não lembro agora, que misturava também umas coisas de música lá dos povos indígenas deles lá, com metal, assim, estava fazendo bastante sucesso, tocando um monte de festival lá fora. Não vou lembrar o nome da banda agora, mas, sabe, a galera realmente gosta disso, assim, de... É o que cara, faz sucesso. Cara, quando lembrar, passa o link aí que o metal comum, assim, o fechadinho e o espadinho, eu acho um saco. Não, é, realmente também. Metal, né? Eu também não curto muito, não. Vai tomar no cu banda Angra, essas porra aí que eu não... Nath, manda o seu link, a gente não pode tomar processo. Na verdade, antes de mandar o link, Nath, me fala o que tu achou da música. Ou não. Ou não. Alô? Calma que ela vai voltar. Mas ela... Diz Charlie Brown Jr., mas ela vai voltar. Mas eu vou botar isso na edição tocando. Vou recomendar o Charlie Brown Jr. aí, ó. Então já era. Eu vou fazer. Cara, Charlie Brown Jr. é um clássico. É, assim, eu vejo. Assim, eles foram realmente, assim, eu acho que a última banda de rock, assim, quando eu falo rock mainstream, assim, aqui, grande, né, do Brasil, assim, não teve nada maior que eles, assim, depois deles, né? Eles bateram no pessoal do Los Hermanos, né? O Chorão, ele merece todo respeito por isso. Não, é sim, mas eu acho que, tipo, até o Charlie Brown Jr., eles foram, tipo, os anos 90, final dos anos 90, até, tipo, até o Chorão morrer, assim, eles tinham sempre soltando uma música que estourava, sabe? Fazer sucesso. Você vê as outras bandas contemporâneas deles, tiveram seu auge e acabaram, assim, não mostraram mais nada, tipo CPM22, Detonautas, sei lá, outras bandas que vieram junto com eles e depois sumiram da mídia, assim. O Charlie Brown Jr. Continuou, sabe? Eles continuaram, sempre aparecia com alguma música, estourava, sabe? A minha crítica do Charlie Brown Jr. é a completa falta de cérebro do seu líder, assim, tipo... Ah, sim, no sentido de babaca, que... né? No sentido de que o Charlie Brown Jr. ele era uma iniciativa legal no início, porque... Oi, Nath! Você tá falando mal do Charlie Brown. O Charlie Brown Jr. era uma iniciativa legal no começo porque eles eram jovens. O problema foi que o Chorão começou a envelhecer e ficou vovô garoto, sabe? Aí o cara com 40 anos escrevia coisas como quem é de verdade sabe quem é de mentira. Porra, meu irmão, vai tomar no cu. Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce, sabe? As letras pobres, fracas. Uma coisa meio coach, né? Umas frases motivacional, né? As coisas e quando assim. Ele era jovem, podia fazer um certo sentido, porque todo jovem é burro, sabe? Mas porra, meu irmão, cresce, sabe? Parece que ele não amadureceu. É isso, ele não amadureceu. É igual quando eu vejo hoje em dia umas coisas, tipo, o Blink-182, sabe, que ainda tá nativa, e os caras velhão lá cantando musiquinha de amor adolescente, assim, as coisas que eu fico, porra, os caras já tem... Pô, o Offspring, assim, tá ligado? Eu vi o cara velho, como assim, ele se chama Dexter, Dexter não é nome de velho, você conhece algum velho que se chama Dexter? É, realmente. Oh, é, tipo, não existe, acho que... cara. Acho que a banda tinha, os caras, assim, continuar tocando o seu punk rock lá seu, mas, tipo, as letras tinham que evoluir com a idade dos caras, né? Sim. Mas, Nath, o que você achou dessa música? Cara, basicamente, todas as músicas que o Garcia indicou, eu tô anotando no papelzinho assim do lado, pra depois eu ouvir mais, que eu adorei basicamente tudo. Ah, valeu, Nath, de verdade. Meu coração fica quentinho quando eu escuto um negócio desse. Eu botei o martelo de que eu só vou recomendar a música da região norte pra vocês. Vou recomendar Sudestino, não. Faça isso. É, falando nela, Nath, e a sua música? Então. A última música que eu vou indicar aqui agora é só porque, basicamente, eu amo a voz da cantora. Me dá uma paz interior muito grande ouvir ela cantar. E eu quero que todo mundo sinta isso também. E vamos lá. Eu não confio na Aurora por causa daquela marchinha de carnaval. Ai, meu Deus. Se você fosse sincera. Aurora. Garcia. Exatamente. Oi. Eu tô esperando meu presente de aniversário seu até agora. Você mandando parabéns pra mim com a voz do Marvin. Ah! Peço perdão. Meus parabéns, Nath. Iremos comer um bolo em Marte. Tudo pra mim. Ai, ai. Obrigado por desenterrar essa, você teve que imitar o Marvin. Mas enfim, eu já tô aqui pronto pra dar o play, então. Tudo certo aí, gente? Tudo no esquema. Opa. Então, 3, 2, 1. Aumentar o volume aqui. Tá me lembrando o Hallelujah, Hallelujah. Tá imaginando Coruja com a Spectral, cara? É... Odeio o Zack Snyder. Eu lembro da Primeira Noite de um Homem, não do Watchmen. E deveria fazer o mesmo. Ai, ai. Eu não consigo esquecer o Watchmen, não, cara. É muito ruim. Gravou na minha mente. Eu tenho Watchmen, BVS, Liga da Justiça. Tudo gravado. O Snyder é o dados em caixa de cada aplicativo mental da nossa cabeça. Ah, não tem como apagar. Ah, eu adorei o arranjo no violino. Pô, Raça Negra tem uma parada parecida naquele... da orquestra do Deezer. Tu não vai falar de Raça Negra tocando Aurora, né, meu filho? Qual o problema com Raça Negra? Digue, digue, digue. Digue, digue, digue. A voz dela me lembra a Dolores do The Cranberries. Só queria dizer uma coisa. Serge, aprende, meu filho. Ela tá cantando numa igreja, né? Faz sentido, a acústica toda. Ela é o quê? Da Nova Zelândia, da Suíça? Tu sabe que não sei, menino. Ela tem uma carinha de europeia, mano, na Europa tradicional. Não Europa. Sim, ela é europeia. Só que eu não lembro agora exatamente a precisão de onde ela é. A europeia é tudo igual. Eles não falam que ela tem tudo igual, a gente tem que falar, europeu é tudo igual. É uma doçura no canto dela, é realmente o tom que ela alcança é muito legal. Ela fez trilha pra algum filme recentemente? Então, ela participou do Frozen 2. Ah, eu não vi. Ela participou do Frozen 2, mas ela não cantou, ela só fez um arranjo. Poxa, essa música dela, essa voz dela parece que eu ouvi em algum outro filme. Ela também cantou a abertura daquela novela da Globo. Qual? É aquela que todo mundo odiou, que tinha a Bruna Marquezine, era... era meio medieval. Ah, esse tá. Irmão. A que tinha a Werneck. É. Que tinha a Teodora. É. A Pri Castelo Branco que gravava com o Bobo Sem Corte. Então, se você ouvir o episódio escrito do Bobo Sem Corte, tem a Pri Castelo Branco mandando um beijo pra mim. É. Isso é sério. Essa música é muito bonita. Basicamente, essa mulher me fez treinar o canto de novo pra conseguir cantar as músicas dela sem morrer. Porque você precisa se sentir viva? Bocó. Então... Mas gente, é sério. Basicamente, Aurora Perfeita. Por favor, integrante do Sister Fedal, escutem mais Aurora. Gostei, gostei bastante. Aí na edição eu tiro essa música dele e põe só a marchinha de carnaval, sabe? É a gente comentando sobre a marchinha, né? Exatamente. Ai, gente, basicamente. É, quem tiver outra oportunidade de escutar outra música dela, eu indico muito a Cure For Me, que é maravilhosa e tem uma batidinha que lembra muito as músicas brasileiras. As músicas tocadas nesse episódio que a gente queria indicar, mas não deu tempo, vão estar na playlist do Spotify. Por favor. Essa última cantora aí parece trilha sonora de Senhor dos Anéis, pô. É, sim, ela é a... sim, parece muito. É engraçado. Ah, é o nome daquela mulher? Enya, né? Enya, alguma coisa assim, que era a cantora de uma música lá do... É uma música do tem no filme do Senhor dos Anéis lá. Parece ser meio trilha sonora de filme épico mesmo, meio espadinha assim. Isso é tipo, sei lá, é, o personagem, o, tipo, acaba a guerra, né? Aí eles estão enterrando os personagens secundários carismáticos que mataram no filme só pra... Aí esse é o funeral viking deles, assim, tipo, o barquinho indo no... Aí, Aí tá, quando tá atacando fogo no barquinho, aí toca a música. É. Exatamente. Eu gostei bastante. Mas enfim, Aurora, o motivo de eu treinar meus agudos outra vez. Agora eu tô com isso na cabeça. Dessa marchinha de carnaval, Lulu, traz a sua. Fica um bom tempo na cabeça, tá? Isso aí. Quando você vê, você tá cantando a música inteira. Seguinte, Lulu, eu recomendei metal ainda agora. Eu admito esse crime. O senhor não precisa cumprir essa pena comigo. Não, meu, eu, apesar da minha introdução aí no podcast, a minha indicação não é de metal, né? Assim, é de hardcore, né? Que é um gênero que eu gosto bastante. Uhum, e a banda que eu tô recomendando, a música que eu tô recomendando aqui é a Mystery, da banda Turnstile. É a música que abre o novo álbum deles, né? Que é o Glow On, que saiu aí faz acho que um mês e pouco atrás aí. E é um dos álbuns que até fez bastante barulho aí na internet, o pessoal elogiando bastante, né? Porque o Turnstile é uma banda que já tá nativa aí, eu acho que desde o começo dos anos 2010, assim. E eles é uma banda que traz uma proposta diferente pro gênero, né? O hardcore, assim, eles trazem elementos de outros gêneros, de rap, de rock alternativo. Essa música mesmo que eu indiquei, ela tem uns sintetizadores, tem teclado, eles trazem muito de coisa diferente, assim, pro gênero. Eu acho que a banda que é a melhor coisa, assim, do gênero que surgiu nos últimos anos. E, assim... Teclado no hard rock? Hardcore, né? No hardcore. É, isso é interessante. Teclado, sintetizador, e está com um monte de coisas assim que você nunca imaginaria, sabe? Porque o hardcore ele é um subgênero, né, do punk rock, é um som, ele é um punk rock mais acelerado, mais rápido, só que ele não foge muito ali do... As bandas, geralmente, elas não fogem muito, assim, do básico, né? É, ou é o hardcore, ou é aquele hardcore mais puxado pro metal, né? Que nem Suicidal Tendencies, umas bandas assim. Ou, tipo, é aquele hardcore bem reto mesmo, seguindo aquela linha punk, mais punk acelerado. E aí o Turnstile traz essa coisa diferente, né? Eles têm até os clipes deles, se você procurar os clipes da banda, é super bem produzido, assim, muito estiloso, sabe? Pô, mas chega de teoria, bora pra prática, dá o play aí. Pode ser 3, 2, 1 aí? Pode, bora. Você manda. Opa, então 3, 2, 1. Vai. Vai. Foi meio teatro mágico? O começo da música tava bem misterioso. Já preciso dizer que adorei, é o tipo de música que eu adoro pra incomodar vizinho. Nobody Safe, Rock dos anos 2000. Sabe aqueles rock, aquele rock escolar? Gostei do baixo. Concordam comigo, mas aquela trilha sonora de filme que tem filme tipo American Pie, ou filme com adolescente americano. Sim, geralmente é aquela cena do início que tá todo mundo no corredor da escola. Isso! E o cara tá passando e a câmera foca nele, enquanto, sei lá, alguém vai esbarrar nele, alguma coisa do gênero. Cara, essa música me lembrou muito o filme Garoto Infernal. Me lembrou muito. Tem toda uma pegada meio pop punk assim dos anos 90, coisa assim também. Nossa, eu vi esse filme essa semana. Consigo ver perfeitamente a menina lá andando, se achando a boazuda no meio dos corredores da escola, com aquele monte de figurante olhando. É, apesar de que essa música aqui é do álbum mais recente deles, esse álbum recente tá bem mais experimental do que os anteriores, né? Os anteriores já tinham umas experimentaçõezinhas, assim, esse tá mais... Tá muito mais, assim. Porque esses outros, eles ainda tem mais aquela pegada hardcore mesmo, hardcore tradicional, né? Com algumas coisas diferentes, assim, mas esse tá mais... Realmente os caras tacaram mesmo, foda-se, assim. Misturaram tudo. Tinha? Eu gostei, lembrou Offspring, uma vibe música jovem. É, isso mesmo, por isso que os caras vão tocar até no Lollapalooza. Sim, música que te faz esquecer que você não tem que pagar boleto. Cara, eu literalmente estava pagando um boleto enquanto estava ouvindo essa música. Então não deu pra esquecer não, a vida me deu um soco nas costas. A vida, aquela que tá sempre quebrando a gente. Mas aí, Lucas, vai. Olha, então, eu recomendei duas músicas e na terceira eu mudei de banda. Eu mudei também, mas a minha... Tipo assim, eu não ia indicar duas de Hamilton. É porque eu percebi que eu precisava fazer o contexto pra essas duas músicas. Tem que ser na sequência. Então, só que... O Lucas não indicando Marília Mendonça, eu não reclamo. Não, eu vou indicar uma aqui que é pra combinar com o final do episódio. É uma música de final. Que é essa daqui. Minha Pequena Eva, da banda. Meu Deus! Exatamente, é uma música pra encerrar. Essa? Meu amor! Exatamente. Olha, então vamos lá, acho que todo mundo conhece. Não apareceu! 3, 2... Peraí, calma, tu ainda não... Cadê o vídeo? Tá aqui. Tá aí, cara. Antes de dar play na música, queria fazer uma pergunta pra você. Vocês conhecem uma música chamada Balão Dourado? Não. Não. Quem é que eu era? Balão Dourado. Nananana, viajando no céu. Então vocês não dançavam quadrilha, né? Já te falei como funcionava a quadrilha. Até daqui. Dançava, né? Mas aqui a quadrilha do Rio de Janeiro é muito xoxa. Cara, vamos fazer o seguinte. A gente tá falando, né, Nath? Quando a gente fizer o nosso próximo podcast sobre isso, vai ser só música de quadrilha que eu vou indicar pra vocês. Mas por agora a gente vai dar play no Banda Eva. Então, Lucas, quando você quiser. 3, 2, 1. Vamos para esse clássico do axé brasileiro, que é um axé pós-apocalíptico. Mas essa é Emanuel Araújo cantando ou a Ivete? Nenhuma das duas. É o Salvo. caralho, que porra é um Saulo? Que porra é um Saulo? Cadê Manoel de Araújo, porra? Brincadeira, esse não é o Saulo, é outro cara da banda Eva, mas eu prefiro a versão do Saulo cantando, cara. Me julguem. Peraí, você não chegou a ver banda Eva sem ser Ivete, não? Era com o Saulo? Não, só com o Emanuel Araújo. Que isso? Era muito bom. Ô, gente, essa música tá me dando uma saudade. Ô, meu Deus, tá me dando uma saudade. Aquele calor infernal, bloquinho cheio, todo mundo bêbado. É que essa música é o Rio de Janeiro agora. Tá chovendo, cara. Vai ficar acostumado com uma semana de chuva sem sol. Ai, não fala da chuva não, que eu tô puta até agora. Viajei pra praia. Não teve um dia que fez sol. Se vocês olharem no clipe dessa música, tem um comentário meu de 4 anos atrás. Tu faz isso também? Também. É porque, tipo, se vocês verem ver. Se vocês forem ver alguns vídeos de Tecnobrega, Tecnomelody, tem comentário meu falando que eu amo a vocalista, essas coisas. Ó, tô mandando print aqui do meu, ó. Tipo, essa música é muito boa. Eva. É a abertura da Igreja de Evangelion, cara. Cara, que a gente tá me dando uma nostalgia tremenda. Aqui, meu comentário. Aqueles drink lá, ó, suspeitíssimo. Aquela mão que faz o drink, pega no dinheiro, pega o gelo, pega tudo, põe a mão no chão e você bebe feliz. Sem Covid? Sem Covid. A única coisa que você podia pegar é uma infecção intestinal. E a gente cura rapidinho. E tem o mesmo AST. É o legal que essa música é muito alto astral, com um tema muito, tipo, todo mundo, o mundo tá acabando. Sim, tipo, fudeu, mas tamo cantando feliz. É o surfista que falou dessa música, que é aquele filme que a Disney tem, acho que é Titã, Fruta Terrível, um negócio assim, que é o filme dessa música. Voando bem alto, Eva. Eva. Meu Deus, eu espero que até fevereiro as coisas estejam boas. Não, em fevereiro vai ter o encontrão do Rota. Todo mundo vacinado já, cantando essa música. Indo pros bloquinhos, vou levar todo mundo pro bloquinho. O MDM tem o Figueroas pra cantar, e a gente vai ter banda Eva. Vai ser a nossa mitologia. Vou fazer até copinho personalizado. Poxa, já tem o bloco do Rota de Fumo. Mas não tem o copo personalizado com um negocinho pra segurar, pra quando tiver bebo não perder o copo. Então faz, querido. Bom que eu não gasto dinheiro. Tá igual a Priscila falando desse jeito. Tá dando muito com ela. Encontrou a tua irmã perdida, né? Inclusive, Priscila, vou ver Chuck, vou tomar coragem. Natália, você troca a Aline pela Priscila? Com certeza, agora! Onde eu assino? Legal se o irmão escuta isso. Duvido, meu irmão. E a guitarra... A guitarra dessa música é muito maneira. Sim, eu tô ouvindo. Uma guitarra coloridinha, assim, meio Van Halen. Exato. Cara, essa música me traz uma felicidade muito grande, no. Ó, e como eu disse, o Garcia ficou com a temática de final, mas no fim fui eu que trouxe a música que é o final definitivo, que é o final da humanidade. É mesmo. Apocalipse. E com desse jeito eu queria encerrar esse episódio. Eu tava brincando, não é o fim do Rota. E eu tenho muita lenha pra queimar. E pessoal, se despede aí, faz a indicação, Garcia. Se despede bom, aí. Tô lá no Super Amixes, tô lá no Mutashow, tô no meu coletivo de quadrinho Açaí Pesado. Tô trabalhando no museu, tô cansado, tô com sede, tô com calor. Mas tô com vocês, ouvintes, então minha vida está pelo entretenimento por enquanto. Fiquem bem. Nath? Bebam água, Me sigam no Instagram. E é isso aí, gente. E ouçam o MC Pose anos 80, que é muito bom. Então tá. É, o filminho de hoje que eu vou indicar é O Sacrifício do Cervo Sagrado. Outro filme que o quanto menos você sabe, melhor. Não me responsabilizo pelos pesadelos. Eu já vi isso daí, hein? Só de sacanagem. Peraí, é indicação de filme, é? Do spoiler. Ah, qualquer coisa, cara. Eu posso indicar um documentário, então? Por favor. Vai aí. Tá, ele tem no YouTube a versão pirata dele lá, a qualidade tá ótima, o nome dele é A Luta do Século, que é um documentário sobre a rivalidade entre o Holyfield e o Todo Duro. Maneiro. Os dois lutadores que literalmente não podiam se enxergar, que já iam pra porrada, não importa em que espaço estivessem. Como é que é o nome do lutador? É o Todo Duro e o Holyfield. Ah, tô ligado nessa história aí. Cara, é realmente isso, tipo, não, eles não podiam ficar juntos no mesmo espaço, porque um batia o olho no outro e eles eram pra porrada, de tanto que eles se odiavam. Oi, gente. E foi o quê? 30 anos de rivalidade, cara, pra rolar essas lutas. Oxi. Putz, cara, é genial, cara, e é muito engraçado, porque todo repórter que ficava entre eles se fudia. Todo repórter. Tipo, eles já entrevistavam visivelmente nervosos. Era ódio gratuito? Era ódio gratuito, tipo. É porque o Todo Duro, ele deu uma surra no irmão do Holyfield numa luta e falou que ia pegar o Holyfield também. Aí rolou essa primeira luta e nisso foram marcando sempre revanche. Eles foram se provocando cada vez mais no ringue, cada vez mais fora do ringue. Um falando que ia comer a mulher do outro, esse tipo de... Até o ponto que a convivência dos dois ficou insuportável, porque eles realmente se olhavam e começavam a ir pra porrada, e tinha que ter uns 15 caras pra segurar, e era mó merda. E é muito engraçado, cara, tudo isso. O documentário é muito bom, cara, porque não, é 30 anos de rivalidade. Olha aí, pegando na indicação do pessoal, eu vou indicar um documentário também, que é o Sound City... É de 2013, né? Tem completo ali no YouTube, que é o documentário sobre o Dave Grohl, né? O Dave Grohl do Foo Fighters, que ele pegou uma mesa de som lá, que era do estúdio que gravou vários artistas clássicos, desde Johnny Cash até Rage Against the Machine, assim. Ele comprou a mesa lá e levou pro estúdio da casa dele e aí chamou os amigos músicos dele pra gravar no com ele, assim, é um documentário muito legal, assim, fala sobre música, assim, acho que todo mundo que gosta de música merecia assistir esse documentário, assim, porque e aí ele chama o Paul McCartney pra gravar com ele, sabe, e conta a história do estúdio que aquela mesa de som pertencia, assim, é muito legal, sabe, recomendo muito, tem no completo no YouTube aí, Sound City, Cidade do Som, né. Ah, eu já vi esse documentário, ele é legal também. É muito legal, cara. É legal. Posso indicar mais uma coisinha? Vai aí. Gente, só mais uma coisinha. Eu queria indicar uma série que eu tô assistindo e eu tô amando na Prime, que é o Investigação Criminal. É uma série muito boa que vai te deixar cabreiro com tudo e todos. Você não vai confiar em mais ninguém, mas a série é maravilhosa. Indicação é Peçanha contra o Animal. O filme tá na Prime Video. E é bem legal porque ele se passa em Nova Iguaçu e ele tem toda aquela temática do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, que é criminalidade, jogo do bicho, Rio de Janeiro. É isso, é só isso. Pessoal, assistam, prestigiem a nossa terrinha. Exatamente, Belfort Roxo é citado, então tem que ficar feliz, é um filme muito bom. E eles vão pro presidente. O Peçanha, né, daquele quadro do Porta dos Fundos do CSI Nova Iguaçu? Isso. É. Eles zoam, pra ter noção, eles zoam o Bolsonaro, zoam o Universal e zoam a cloroquina. Então assistam. Eles chamam o presidente miliciano numa cena. Isso aí. Acho que é isso. Até a próxima e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bozo. Fora Bolsonaro, ouça um cravo carbono. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, genocida. E tchau, tchau. Tá, tchau, galera. Caraca, tchau. Tchau.